A voz de quem não tem a voz. Rap pancada. Ligou, acionou a Valve de Ribeirão Preto. Ative as nave, os grave. Vamos pra cima, nego. Aumenta o som, visão e ação. KS, questão de honra. Chega bonitão, é rap pancada. Entre o ódio e o amor, os versos se repetem. As big tapa e a prata. Esperança pros moleques, o sangue ferve. A mente entra em paranoia. É nós sacanas, poesia pra incitar a revolta. Vamos que vamos, titio, é rap nacional. Não tem fronteira, idioma, rap não é regional. É uma só voz, a voz de quem não tem a voz. Mas nem sempre eu tamo junto, nem sempre é o nós por nós. Mas o eco se manifesta, influ egoísmo, a inveja consome. Eu já nem sei quem tá comigo, Julião. Seja o que Deus quiser, entrega na sua mão. Joelho no chão, fortifica a missão. E pra me calar, só matando o irmão. Vem bater de frente com os nobres guerreiros. KSGDF, visão em ação. Sem se render, sem se vender. Pra mim, questão de honra. Não mudar minha ideologia. Seu dinheiro não me compra pra fazer som. Pra boy cuzão, nem pra agradar as patricinhas. E se foda seu rap pop, enfia no cu suas modinhas. Sangue escorre no asfalto e o tiro tem direção. Preto, pobre, favelado, trabalhador e ladrão. Até queria só cantar alegria nas minhas letras. Curtir somente os grave, o uísque serve buceta. Não leve a mal na transparência, sinceridade mesmo. A selva tá bagunçada e meu povo tá no veneno. E na razão cê tá ligado, nós é bom mas não é burro. Coração de ouro sim, mas instinto de vagabundo. Ninguém vai me calar. Só a mensagem que fortalece. Lei do silêncio violadas, as cartas que eram marcadas, substituídas, trocadas pelo rap, pelo zap, internet e redes sociais. Informação que era oculta, hoje chega rápido demais. Em tempo real, o político não passa batido, sem delação. Povo traído, te observa, te vê em 3D através da tela. Sua casa caiu, a lei é pra todos aqui, os leões na terra de lobos. Pra buscar pra pegar, se for preciso tomar. Os moleque não entende, diz que o bagulho é pra frente. Pegar os ouros, relógios, radim e as correntes. Sente o clima que a renda é mal dividida. Uns de carro blindado e outros de Fusca e Brasília. Se liga, periferia se uniu pelo Brasil. Mesmo que seja preciso manusear o fuzil. Taej, Julião, tamo junto, quebrada. WF, questão de honra, mete marcha, ninguém nos cala.